Introdução Workshop 646. O conhecimento da criação foi dado antes, mas o homem o perdeu. Somos plasma dinâmico. A linfa impura ancora o planeta. Tireoide. Recebemos energia pela respiração. O homem foi transplantado. Testa buscadores de conhecimento como Moeda Cash. Campos na chuva. Sombra da alma. Seja autossuficiente. O conhecimento da criação já foi ensinado ao homem muitas vezes ao longo da história da Terra, mas sempre que ele obtinha esse conhecimento, ele abusava dele e começava a matar. Os cientistas de hoje não sabem como as pirâmides egípcias foram construídas e eles propuseram diversas teorias para isso. O Sr. Cash afirmou que elas não foram construídas com escravos. Na verdade, eles utilizaram o conhecimento da criação e conseguiram mover as pedras gigantescas com a tecnologia do plasma, o que conhecemos como posicionamento Margrave. Mas é mais do que apenas uma tecnologia. Trata-se aqui de usar a alma do homem e a emoção para mover a fisicalidade. Então o homem se tornou arrogante e usou esse poder para destruir. Isso fez com que aqueles que deram conhecimento ao homem o retirassem e o apagassem da memória de todos os seres deste planeta. E é por isso que não encontramos nenhum registro disso. O Sr. Cash repetiu várias vezes hoje que quando matamos e fazemos coisas más, prejudicamos a nós mesmos e até resolvemos esse problema dentro de nós, não receberemos a chave de ouro para desbloquear a tecnologia do plasma. O que nos parece um castigo é, na verdade, nós mesmos nos trancando em nosso próprio mundinho. Uma buscadora de conhecimento perguntou como a humanidade vai parar de matar, já que precisamos da tecnologia para elevar a força do campo e conseguir impedir isso. A resposta foi dada da seguinte forma pelo Sr. Cash. Nós não compreendemos. Na dimensão da fisicalidade, baseamos nossa realidade nos cinco sentidos e principalmente no que podemos ver. Então desenvolvemos uma lógica que diz, se fizermos isso, então aquilo acontecerá. Quando temos apenas esse conhecimento, nossa compreensão da vida do mundo é como olhar pelo buraco da fechadura e pensar que estamos vendo o quadro completo. E não sabemos que há uma alma dentro de nós que está nos observando enquanto olhamos por aquele buraco da fechadura. E agora, com a ciência do plasma da Fundação Cash, estamos aprendendo que é a alma por meio de suas emoções e interagindo com outros campos que está, na verdade, criando aquilo que a fisicalidade está observando e dizendo a si mesma que vê um mundo e que ele é assim assado. Parece que a missão do Sr. Cash nos ajudar a aprender que somos, na verdade, essa alma que está por trás de tudo. Portanto, ele precisa com habilidade nos despertar para o nosso verdadeiro centro de energia e não nos tornarmos dependentes de uma tecnologia que nos parece mágica, mas sim compreender que o que está acontecendo em uma máquina que construímos é um reflexo de como somos construídos nós mesmos. E tudo isso remete à alma do homem, que está diretamente conectada ao Criador e provém dele. O workshop de hoje é mais uma dança com todo esse conhecimento diverso e com a forma como integramos em nós mesmos de modo que isso faça sentido para nós e transforme nossas vidas. Então, se dissermos a nós mesmos, quando como mato, mas se parar de comer morrerei, o que posso fazer, já que não conheço minha alma e não tenho controle sobre minhas emoções para poder fazer a mudança? Bom, esse tipo de lógica aqui, ele se fecha um ciclo vicioso do pensamento limitado da fisicalidade, da alma da fisicalidade, e só fortalece as paredes da prisão que nós mesmos construímos. Uma solução pode ser fé nos ensinamentos da Fundação Cash, e quando nos são mostrados exemplos de como a ciência do plasma transcende a ciência do estado da matéria, como quando vimos a criação de ouro no verão passado em Pequim, não negar isso e não ignorar isso. Então, de forma positiva, aplicar a tecnologia que nos foi mostrada, por exemplo, usando a tecnologia GANs, para processar as nossas chamadas doenças. Aos poucos avançamos e continuamos a construir confiança em nossa própria capacidade de compreender o conhecimento da criação. É isso que estamos fazendo, e hoje deixou claro que sabemos como as pirâmides foram construídas, porque a humanidade ela possuía esse conhecimento no passado, mas abusou dele. Não precisamos mais fingir que somos vítimas ignorantes, controlados por alguns poucos que entendiam um pouco mais do que nós. E à medida que mostrarmos ao Sr. Cash que estamos levando a sério o aprendizado do conhecimento, ele nos revelará cada vez mais dele. Houve muitas informações diferentes e eu tentaria aqui reunir algumas delas. Toda criação segue o mesmo padrão. Se usássemos nosso poder para enxergar os plasmas e olhássemos para nossa cabeça de cima, veremos então uma esfera com um ponto no centro exatamente como o Sol é formado e como todos os outros plasmas do universo são formados. Devemos nos considerar um plasma dinâmico que é alimentado pelo centro. Da mesma forma que nosso planeta atrai tudo para si por meio da gravidade, a alma do homem atrai as energias do universo para si mesma também. A definição de um G é a aceleração padrão da gravidade experimentada na superfície da Terra. Portanto, quando o Sr. Cash diz que dentro do crânio é um G, isso significaria a força com que a alma do homem está atraindo o cérebro e as células do corpo em relação ao plasma do corpo e não à Terra. Os cientistas teriam que aprender a medir a gravidade da alma, só então eles poderiam medir fisicamente a borda do cérebro a um G. mas eles nem sequer têm conhecimento suficiente para tentar fazer isso. Todos os elementos que se formam como partículas quando os campos do Sol e do Universo interagem com a inércia da Terra e seus campos magnéticos e gravitacionais, incluindo suas emoções, determinam como elementos como cobre, ferro, H2O, etc., se moldam em montanhas, vales, oceanos e na topografia da superfície terrestre. O mesmo ocorre conosco. A interação da nossa alma do homem, suas emoções, inércia, etc., interage para determinar como será a aparência do nosso corpo, como interagiremos socialmente, nosso comportamento e tudo mais. Tudo ocorre da mesma maneira. Não somos tão especiais quanto pensamos. O universo cria suas criaturas ou se manifesta de forma robótica da mesma forma que fabricamos carros. São as emoções, os pensamentos, as intenções, enquanto campos, que conferem variedade, mas a essência do processo é a mesma. A interação da alma com a inércia do ambiente, etc., criou as diferentes raças para que fossem do jeito que são. O ambiente da China criou os chineses, na África os africanos e assim por diante. Em outras palavras, isso fez parte da evolução assim que chegamos à Terra. Quando compreendemos o processo, não há espaço para nos sentirmos superiores, a menos que estejamos iludidos em nosso pensamento e emoção. Assim como o OVNI flutua nos campos magnéticos do universo, também nós flutuamos nos campos magnéticos deste planeta. E se pensarmos em um navio flutuando no oceano, o que ele faz quando ele quer parar em algum lugar? Ele lança uma âncora e se amarra ao fundo. Do jeito que eu entendi, nós nos ancoramos ao planeta por meio da dimensão da fisicalidade. Desenvolvemos braços e pernas para poder alimentar nosso corpo com a fisicalidade deste planeta por meio dos alimentos que ingerimos. Mas então nos apegamos a receber por meio da nossa fisicalidade, de tal forma que não conseguimos nos separar da fisicalidade da Terra para transmutar. Sr. Cash disse que quando nossos ancestrais andavam pelo planeta e uma perna ficava presa sobre uma pedra, por exemplo, eles conseguiam se libertar cortando a perna do corpo, e depois faziam com que a perna crescesse novamente. Quando pararmos de matar, esse conhecimento nos será ensinado novamente. Da mesma forma que cortamos nossos membros, podemos nos separar da fisicalidade e contar apenas com as energias do universo. Devemos observar uma imagem do cérebro de maneira geral e perceberemos então que o quadrante onde fica a mandíbula está faltando na forma esférica ali. Se olharmos para a tireoide, ela é como uma cópia miniatura do cérebro e possui duas metades que circundam a traqueia e a medula espinhal. O Sr. Cash já havia explicado que a tireoide converte as energias dos raios cósmicos em matéria, mas hoje ele está dizendo que a tireoide é a parte que faltava para que o cérebro seja esférico e que ela foi deslocada para baixo para lidar com a parte das conversões de energia em estado de matéria. E se colocarmos a tireoide junto ao cérebro, o cérebro ficará completo. De certa forma, a medula espinhal é como a corda e o cérebro a âncora para a fisicalidade. Isso é como estrutura física e algo tangível que podemos ver. Agora podemos falar sobre o que flui por essa estrutura que dá vida ao nosso corpo. O principal segredo para acabar com a matança é compreender o sistema linfático e como ele realmente funciona, e não como se acredita que funcione, além da nossa respiração. Já nos ensinaram que a linfa fornece a matéria-prima para a criação e manutenção das células como uma espécie de sopa de força de campo magnético gravitacional. Os alimentos que ingerimos representam apenas 20% da energia necessária para manter as células do corpo. A comida é convertida em gães que atuam como sementes para atrair os raios cósmicos ou energia universal para a linfa, e isso fornece 80% da energia que precisamos. O plano para que o homem pare de matar consiste em substituir esses 20% de gestão alimentar pela criação de sementes fora do corpo com a tecnologia do plasma. Como vimos no vídeo da cidade espacial, eles estão purificando as sementes das plantas e essa energia será os 20% que chegarão por meio do sistema rede de emanação. Nos conectamos à rede de emanação por meio de nosso celular e por meio de nossas emoções, receberemos então os campos. Esses campos entrarão na linfa e alimentarão as células. Os detalhes do mecanismo foram discutidos em workshops anteriores. A parte da respiração também foi abordada. Devemos ter em mente que a ciência acredita que é o sangue que mantém todas as células vivas e rejeita a linfa, considerando ela apenas um sistema de resíduos e limpeza. Segundo o Sr. Cash, o sangue não tem controle sobre a linfa e por isso ela se acumula a linfa. Se não for limpa, ela acaba obstruindo o sistema. A próxima parte do ensinamento é sobre como limpar essa linfa. Aprendemos da última vez que as principais câmaras do coração não apenas bombeiam o sangue, mas também bombeiam a linfa ao mesmo tempo. No entanto, as células linfáticas mortas têm a tendência de ficar presas nos membros e obstruir o sistema. Quando a linfa não é eliminada, sentimos fraqueza e dor nas articulações e nos tecidos musculares. Um dia, talvez até descobramos que o acúmulo de linfa no corpo é a principal causa que chamamos de doença, mas ela se manifesta por meio da perturbação das funções de diferentes órgãos, o que nos leva a criar diferentes nomes para isso, pois não compreendemos o funcionamento holístico do corpo. Devemos também mencionar que, quando nascemos, o leite materno nos foi dado para nos ajudar na transição do ambiente líquido do útero para o ambiente espacial e material do planeta. A mãe nos deu isso de graça, e não precisamos matar para obtê-lo. Colocamos o líquido do amor em nosso estômago para sustentar a fisicalidade, e então demos nossa primeira respiração, que serviu para alimentar a alma do homem. Esses dois sistemas foram criados para alimentar a fisicalidade e a alma, mas então o homem começou a se dedicar exclusivamente ao processo de matar, extraindo energia à força dos outros, e não considerou a respiração como uma fonte de energia para manter o corpo. Embora soubesse que se parasse de respirar, morreria. E nesse ponto que nos encontramos agora, criamos tanto medo em relação a encher nosso estômago que isso na verdade consome 20% de nossa energia diária. Quando voltarmos ao plasma, esses 20% trarão paz e elevação à alma. Aprendemos sobre o beijo da mãe, que é o mesmo que o beijo do Criador. Isso significa que o Criador detecta automaticamente que precisamos e essas forças de campo são adicionadas a nós na próxima vez que inspirarmos. Se soubéssemos que isso é verdade e vivêssemos dessa forma, toda a nossa atitude em relação à vida mudaria e o medo pela sobrevivência desapareceria. No Ocidente, há grupos que se autodenominam respiracionistas e a essência da intenção desses grupos vai na direção do plasma, mas eles não têm uma compreensão profunda da ciência da criação. Há dúvidas sobre quanto eles realmente alcançaram com isso. Houve também diversos yogis na Índia que foram submetidos a testes rigorosos por médicos. Houve um yogi de coração muito simples, que não era famoso, e o trancaram em um hospital conectado a máquinas por 45 dias sem comer. Acho que ele pode ter bebido um pouco de água apenas, mas sabemos o que o H2O realmente é. Depois que os testes provaram que ele não precisava comer, eles simplesmente ignoraram o fato, assim como o público ignorou também. Teve um guru indiano também que visitou o Sr. Cash e passou por vários períodos de talvez um mês ou mais sem comer. Mas esse guru não conseguiu manter isso. Quando o Sr. Cash disse a ele que sabia como ele estava trapaceando, o guru respondeu: "Não temos nada a discutir." O que significa que ele então está bem ciente que está aproveitando seus seguidores ingênuos que se curvam diante dele. A questão é que esse guru mostrou que é possível fazer isso e que ele aprendeu a fazer o que o Sr. Cash está tentando nos ensinar agora, mas temos que seguir o ethos, pois aqueles que abusam do conhecimento vão perdê-lo. Eu tenho ouvido a parte que vai dos 32 minutos desse workshop até o final da primeira metade várias vezes e eu não consigo captar a essência dessa parte. Tente ouvir essa parte o máximo que puder, pois há muito conhecimento profundo escondido por trás das palavras. O que eu consegui entender é que a respiração é o fator-chave para alimentar a fisicalidade com os campos do universo. Ele disse: "Ao controlar sua respiração, você controla o que recebe do Criador. Essa é a essência, mas como controlamos a respiração?" Era isso que os mestres da Índia e da China faziam, e hoje em dia poucos conseguem fazer. Eles iam para a floresta e praticavam o controle da respiração. Quando dominavam essa técnica, ouvimos histórias que eles voavam, não se alimentavam e realizavam todo tipo de milagre. Os poderes da respiração são o que os indianos chamam de Siddha. Os métodos que eles usavam para alcançar isso são mantidos em segredo e transmitidos apenas de um mestre qualificado a um discípulo devoto. Por meio de livros, conseguimos compreender parte do processo, mas agora o Sr. Cash ele está nos revelando a ciência por trás disso, para que possamos então entender e não apenas seguir uma técnica ou fazer isso por meio da força de campo de um mestre. Assim nos tornaremos mestres e seremos enviados ao universo para ensinar outras pessoas. Devemos saber que a razão pela qual morremos é porque criamos a emoção de matar. Não importa qual desculpa inventemos para justificar por que precisamos comer alimentos, o fato é que estamos matando outro ser e comendo seu cadáver para nutrir as células do nosso corpo e permanecer vivos. É uma emoção e um sentimento. Quando chegar a hora de parar de comer, teremos que mudar essa emoção. O universo é compassivo e nos concederá um período de transição. Quando tivermos um corpo físico, nos alimentaremos por meio da respiração de nossa emoção, e então viveremos por milhões de anos e percorreremos toda a extensão do universo. Respiramos um ar que contém os campos magnéticos e a linfa é o mecanismo pelo qual convertemos as energias do universo para o corpo físico. Acho que o processo pode ser o seguinte: a alma das células comunica à alma do homem o que elas precisam, e a alma do homem transmite isso à alma do Criador, e esse é o beijo do Criador. Então, o que é necessário é fornecido na respiração seguinte. É uma bela experiência de amor incondicional isso, e quando sentimos isso, perderemos então totalmente nosso medo pela sobrevivência. A humanidade não é deste planeta porque não houve tempo suficiente para desenvolver um ciclo biológico de vida tão complexo. Se pensarmos nisso, quanto tempo levou para que um plasma de hidrogênio se desenvolvesse até se tornar um Sol, e então um planeta, e então uma única célula de vida de um planeta? Então transfira esse processo de desenvolvimento para o corpo do homem. A célula única ela precisa evoluir para células musculares, depois para células nervosas, etc. Em seguida, diferentes órgãos precisam ser criados e, por fim, um cérebro para coordenar isso tudo. Eu entendo que tudo isso ocorre espontaneamente como resultado da vida e da interação dos campos. E poderíamos dizer que é por tentativa e erro. Não é um ser superior criando todas essas coisas. Mas por que isso não seria possível também? Bom, em determinado momento, o Sr. Cash disse que uma semente parecida com a de um dentilhão foi levada pelo vento através do universo e acidentalmente pousou aqui na Terra. Essa semente ela veio da estrutura do universo e as condições eram propícias para que ela brotasse e crescesse aqui na Terra. Ao interagir com os campos ambientais, o homem se transformou nas diferentes raças aqui desse planeta. Cerca de 70% da população da Terra veio dessa semente e o restante são visitantes. Em outra ocasião, o Sr. Cat disse que fomos transplantados para cá como um único óvulo e replicados a partir dessa semente. Em outra ocasião, o Sr. Cat disse, nós preparamos tudo para que você recebesse o leite materno gratuitamente e então começasse a respirar para alimentar a alma. Mas o homem se desviou do caminho e começou a matar. Então, qual foi a verdade? Foi algo espontâneo ou um ser superior agindo como jardineiro e trabalhando em cima de nós? Será uma contradição ou o conhecimento é vasto e fluido demais para poder caber em conceitos limitados do homem? E o Sr. Cash, ele faz parte daqueles que trouxeram o homem para cá? Bom, talvez você já tenha lido e ouvido falar de Zachariah Sitchin, que escreveu o livro sobre os Anunnakis como antigos astronautas que vieram para a Terra do planeta Nibiru. Pode parecer que é isso que o Sr. Cash está dizendo, mas se vocês estudarem a fundo, verão que não é. Como dissemos antes, a comunidade que estuda sobre OVNI e essas coisas não está realmente interessada em compreender a ciência da criação. Trata-se mais de uma forma de entretenimento. Quando aprendemos a controlar nossa respiração, seremos capazes de controlar as energias que recebemos do universo e isso nos ajudará a controlar a capacidade de nos separarmos da fisicalidade e de transmutar. Parece que essa é a razão pela qual ele ficava falando sobre como podemos cortar uma perna com a mente, já que se trata do mesmo processo. Em seguida, ele disse que a linfa morta se acumula em lugares como a planta do pé e isso bloqueia a comunicação da energia, nos impedindo de nos separarmos da fisicalidade. Ou então bloqueia um dia que estamos muito apegados ao corpo físico. O que é interessante é que ele disse que a funcionalidade do fígado está relacionada à absorção das energias da alma do homem. Em meus estudos percebi que quando diferentes santos ou sábios descrevem seu processo espiritual, há uma tendência de passar por períodos de problemas com o fígado como icterícia. Na medicina tradicional chinesa dizem que os pulmões abrigam o po, que é a alma corpórea, o que chamamos de alma da fisicalidade, e o fígado abriga o hum, que é a alma etérea, o que chamamos de alma do homem. Quando transmutamos, mantemos o corpo unido porque temos uma espécie de contenção psicológica disso. Eu fico me perguntando se isso significa que as almas dos órgãos e das células se comunicam mentalmente entre si em algum tipo de dimensão. Seria um belo desenho animado ver o fígado conversando com o coração. Obviamente, não há uma caixa vocal física ali nelas, mas poderia haver trocas de vibrações mentais entre todas as células ou um conhecimento mútuo entre elas. No futuro, quando estivermos com deficiência de certas vitaminas, como magnésio ou qualquer outra coisa, isso será comunicado à alma do homem por meio da emoção da alma e será entregue no lugar certo em um microsegundo. Não precisaremos sair em busca de da combinação certa de campos, tudo será feito internamente. A razão pela qual adoecemos hoje é porque o nosso corpo ele é palco de uma luta entre a dimensão física e a dimensão universal. Eu entendo isso da seguinte forma. Como matamos e roubamos a energia de outros seres, iniciamos então uma batalha constante para tentar equilibrar o que roubamos ou para corrigir os danos que causamos. E isso tem um efeito bola de neve, na medida que espalha desarmonia por todo o corpo e pelo ambiente na Terra em que vivemos. Ao aprendermos a receber as energias do universo por meio da respiração, não haverá mais esse tipo de desequilíbrio, ou eles serão facilmente e mutuamente corrigíveis. O ar e a água são oferecidos gratuitamente ao homem pelo planeta. Compreendi que a água possui uma propriedade especial, ela dissolve os sais, o que atua como um catalisador entre as energias do universo e do planeta, e é por isso que nosso corpo é composto principalmente de líquido. Há muito que não sabemos sobre o sal, mas ele parece ser importante para permitir a manifestação das energias na matéria física. De certa forma, o planeta nos dá água, mas então nos acorrenta a sua fisicalidade. Podemos aprender a transformar a água em qualquer dimensão líquida do universo e então usar o sal local para manifestar uma fisicalidade ali. E esse é o segredo da criação. E o que acontece em nosso corpo é que os sais eles obstruem a linfa, o que nos aprisiona sim a fisicalidade. Ao aprender a respirar corretamente, podemos limpar a linfa, mas a respiração não se resume apenas a limpar a linfa, ela também equilibra as energias da fisicalidade do universo. Por meio do coração, ela equilibra as energias da fisicalidade e a alma do homem controla toda a operação. Quando as duas entram em ressonância, captamos a energia do universo Isso nos afasta da matança. O Sr. Cash é um professor universal e desta vez nenhum indivíduo nem nenhuma nação será capaz de impedi-lo de levar o homem ao espaço, pois o homem não matará. Como humanidade, compreenderemos nossa própria criação e seremos capazes de usar nossa respiração para obter toda a energia de que precisamos. Mas não devemos nos distrair com todo tipo de pensamentos inúteis enquanto respiramos, caso contrário, não sentiremos paz em nossos pensamentos e emoções. A conexão entre nós e nossa alma ficará clara. A moeda Cash faz parte desse processo e por meio dela aprenderemos a obter energia do universo. Nas próximas semanas aprenderemos aos poucos mais e mais sobre a linfa e como limpá-la e utilizá-la adequadamente para a respiração, com a respiração. Para realizar um teste com a moeda Cash, os buscadores de conhecimento receberão uma determinada quantia para gastar, mas eles controlarão isso por conta própria. Cada um de nós terá que se cadastrar novamente no site da Associação da Fundação Cash Áustria e então o valor será adicionado à nossa conta. Recebemos um código universal que nos dará acesso à moeda Cash no jogo da iluminação. Sejam pacientes, pois o projeto ainda está em fase de desenvolvimento e nossa função é ajudar a trazer a mudança e não apenas obter algumas coisas para nós mesmos. Esperamos que isso avance de forma constante. Haverá uma conferência na Suíça em outubro para demonstrar a tecnologia, e assim como nós fizemos em Pequim. É importante que os buscadores de conhecimento apoiem esse processo. A cidade espacial está avançando e agora há 7 cientistas de plasma morando lá. Houve também uma discussão muito interessante sobre os diferentes tipos de amor. Já discutimos bastante sobre isso no passado. Há algumas informações sobre quando as pessoas abusam do amor, especialmente pais em relação aos filhos, e em casais em que um dos parceiros não conhece o verdadeiro significado do amor devido a abusos ou por nunca ter experimentado o amor verdadeiro. Consulte o índice rápido para mais detalhes sobre isso. Para ajudar a promover a mudança, o Sr. Cash desenvolveu e testou a adição de campos magnéticos à chuva, e aqueles que são molhados pela chuva mudam suas emoções. Eles farão mais testes com os chineses que serão realizados pela cidade espacial. É importante lembrar a todos que, quando nossa postura fica curvada, cortamos o suprimento de energia através dos pulmões e do posicionamento dos campos. Nos tempos modernos, quando as pessoas querem tentar entender por que o que chamamos de coisas ruins acontece às crianças, para isso criamos o hábito de dizer "Ah, é o karma deles", o que também nos ajuda a nos proteger de sentir a dor pelo qual essa pessoa está passando. O Sr. Cash respondeu simplesmente que ele chamou isso de campo de energia universal. Então não ficou claro. Houve algo sobre nós mudarmos as energias. Assim podemos juntar as peças por conta própria. A dica que ele nos deu foi contar a história de uma menina de 8 anos na Bélgica que sofreu abuso primeiro por parte do pai, depois do irmão, e quando ela procurou ajuda com o padre, ele agiu da mesma forma que os outros. A tarefa do Sr. Cash era fazê-la contar a história de como tudo isso aconteceu, e então ajudá-la a encontrar uma solução por meio da compreensão de si mesma. E o Sr. Cash disse a ela, "A única pessoa que pode te salvar é você mesma." E ela mudou a si mesma. Nos próximos meses, o Sr. Cash vai nos ensinar maneiras de respirar e como limpar as barreiras energéticas em nosso corpo e no sistema energético interno por meio da limpeza da linfa. Ele vai nos ajudar, mas não fará isso por nós. É como ele sempre diz, somos como o último homem de pé, quando vamos para o espaço, e precisamos nos tornar autossuficientes, autônomos e autorrealizados. Só então poderemos iniciar uma nova raça no espaço, que será equilibrada e cheia de amor, e que não matará. Não devemos pensar nisso como uma arte, mas sim como um conhecimento que aprendemos e praticamos. É assim que ele acessa o conhecimento universal, e ele deu o exemplo de como escreveu o artigo sobre homeopatia. Um buscador de conhecimento perguntou sobre a parte sombria de nós mesmos. Parecia que ele estava perguntando sobre o que a psicologia popular chama de sombra, ou parte negativa de nossa personalidade, que talvez estejamos negando. Sr. Cash respondeu usando o conceito de plasma. Eu entendi que ele quis dizer que nossa alma irradia a partir da nossa fisicalidade e projeta uma sombra na aura, e que isso pode ser interpretado por aqueles que possuem esse conhecimento e também têm essa experiência. Essa sombra ela revela tudo sobre nossa personalidade do ponto de vista da alma, que é transparente para todos no universo. Esse tipo de sombra muda dia a dia, e se soubermos interpretá-la, ela pode nos ajudar a diagnosticar nossos problemas e a encontrar uma solução para eles. Da mesma forma, se você souber observar, poderá entender muito sobre uma pessoa pela maneira como ela anda. Quando caminhamos, todo o nosso organismo precisa se coordenar para se mover no tempo e no espaço, e se algo estiver desajustado, isso refletirá na maneira como o organismo se comporta. Essas são percepções sutis, e podemos nos treinar para nos tornarmos conscientes delas. Obrigado por ouvir. Índice rápido Workshop 646. No passado, o homem recebeu o conhecimento, mas sempre que ele negava ou rejeitava o conhecimento da criação, ele retrocedia na evolução e atrasava sua compreensão do ciclo de criação do universo. Na época de nossos ancestrais, quando uma geração perdia o conhecimento, este se extinguia. Então, uma nova geração recriava o conhecimento em uma dimensão diferente de compreensão. No passado, o homem havia chegado ao ponto em que nos encontramos agora com o que o Sr. Cash nos trouxe, mas então eles não conseguiram alcançá-lo e isso se perdeu. Esse ponto foi alcançado em diferentes locais, como no Egito, na América do Sul e no Leste Asiático. As estruturas deixadas para trás ao redor do mundo são, em essência, as mesmas. Usamos a época das pirâmides como ponto de referência do que nossos ancestrais foram capazes de fazer e alcançar. Ainda assim, o homem não sabe como as pirâmides foram construídas. Em muito pouco tempo, mostraremos a vocês como enormes estruturas de pedra são movidas. Isso é feito por meio das emoções e pela compreensão do ciclo da vida. Hoje usamos propulsão a foguete, mas agora a Fundação Cash está nos ensinando a usar campos magnéticos como parte do que chamamos de tecnologia do plasma. Um dos maiores problemas que o homem ainda não resolveu é a separação da matéria e o posicionamento. Na tecnologia Magrave da Fundação Cash, chamamos isso de posicionamento Magrave, onde tudo é um plasma com campos magnéticos e gravitacionais e eles se posicionam em relação uns aos outros. Nada é destruído, e cada um encontra seu próprio posicionamento. Isso fazia parte dos ensinamentos que faltava ao homem, e em breve a Fundação Cash abrirá isso para a humanidade. Mas primeiro vocês precisam aprender a lidar com a sua alma, então vocês entenderão como mover a sua fisicalidade. Os cientistas não entendem como todas essas estruturas megalíticas com pedras enormes que nem mesmo equipamentos modernos conseguem mover foram construídas. Elas foram erguidas ao redor do mundo mais ou menos na mesma época. Eles criaram muitas teorias sobre como essas centenas de toneladas de pedras foram movidas e posicionadas. E eles se perguntam que tipo de tecnologia eles tinham ou se usaram escravos e o resto disso. No passado, eles nunca usaram escravos ou essas outras coisas que eles inventam agora. O conhecimento ele foi esquecido pela humanidade porque, na verdade, aqueles que deram conhecimento à humanidade o destruíram. Eles viram o homem se desviando e não queriam que ele continuasse com essa destruição. Quando a Fundação Cash mostrar um OVNI, não será apenas criando um campo magnético para que ele se mova. Trata-se antes de criar as condições e o ambiente certos para ele. Trata-se de compreender a alma do sistema de voo e a alma do homem que deseja voar e não há diferença entre os dois. Do ponto de vista técnico, quando você quer mover um avião, você aumenta os propulsores ou a pressão dos motores e o move. Essa mesma tecnologia se aplica para viajar pela extensão do universo. Mas você tem que entender como criar essa pressão. Mas no plasma, você não cria apenas uma pressão para mover algo. Em vez disso, você entende a pressão da separação. Aqui um adendo. Será que o Sr. Cass se refere à separação entre os campos magnéticos e gravitacionais? Bom, continuando. Em breve mostraremos os detalhes técnicos de como os OVNIs partem rapidamente ou disparam para o céu, pousam e o resto. Existe uma tecnologia oculta por trás disso. E é por isso que quando muitos de vocês, buscadores de conhecimento, tentaram usar a formação estelar e o resto, não conseguiram fazer isso. Todos vocês têm um Rolls-Royce, mas vocês não têm a chave de ouro de como fazer pegar o plasma, ou melhor dizendo, ligar o carro para partir. Quando o homem parar de matar, ele receberá esse conhecimento. É como quando os pais dizem, primeiro termine de comer e depois eu te dou a sobremesa. Quando o homem parar de matar, nós lhe daremos esse sorvete. Nós daremos a vocês a chave para viajar pelo universo e para se tornar parte da comunidade universal. A chave de ouro permitirá ao homem abrir as portas que moverão montanhas, não apenas pedras megalíticas. Nos próximos dias, Stonehenge se tornará o centro das atenções para a celebração do solstício de verão, onde o homem ainda se pergunta como moveram aquelas pedras enormes. A Fundação Cash mostrará a você como é possível mover montanhas que estão no meio do deserto com neve no topo. Aqui um adendo no Ramayana. Da Índia, é uma história da Índia, Hanuman, ele moveu uma montanha para salvar Lakshman, irmão de Ram. Agora entendemos que não era apenas um conto de fadas isso, como diziam os colonialistas britânicos. Bom, continuando. Não é preciso tanto conhecimento, trata-se mais de simplesmente saber o conhecimento. De certa forma, há um truque no conhecimento de como o movimento é criado. É um conhecimento oculto. E toda vez que o homem alcançou isso no passado, ele se tornou arrogante e tentou demolir as estruturas do universo porque ele percebeu que podia mover coisas. Agora ele exporta máquinas de matar. O corpo do homem tem um hábito de matar, e é por isso que você não encontra esse conhecimento em nenhum dos escritos antigos. Ele foi propositalmente apagado da memória de todos os seres vivos aqui neste planeta. Se você não terminar de comer o jantar, então tiramos o sorvete de você. Uma das principais coisas a entender é como transmutar e ser capaz de fisicamente transferir. Na semana passada, explicamos que para transmutar é preciso compreender a evolução da ciência do corpo do homem. Quando você perceber a dimensão da expansão de como as coisas estão organizadas e observar a estrutura do corpo, então você compreenderá o quão limitado o homem tem sido na compreensão da estrutura de seu próprio corpo físico. Quando você observa o corpo, não estamos falando aqui de como ele se mantém em pé como uma árvore. Observe a cabeça olhando de cima. Aqui o Sr. Kessler desenha um círculo com um ponto no centro representando a alma do homem. Bom, aqui esqueça nesse desenho as duas orelhas e o nariz, e apenas observe a esfera. No centro está a alma do homem. Não há diferença entre isso e uma estrela. Você deve se ver dessa forma como um plasma dinâmico que é alimentado a partir desse centro. Quando a gravidade do planeta absorve materiais para si, eles pousam nele em diferentes formas diferentes materiais. A gravidade da alma do homem também absorve campos do universo da mesma maneira. Não há diferença, a menos que você queira ser ignorante. A alma do homem no centro do corpo é a criadora dos campos gravitacionais e magnéticos do corpo. Seu crânio fica exatamente em 1G, onde seu cérebro se estreita por dentro é o seu 1G. É a interface entre os mundos externo e interno. Essa pressão nunca foi testada pelo homem porque ele não compreende. A mesma interação dos campos com a inércia do estado da matéria determina as montanhas, os vales, a água e como serão suas características, como formar suas bochechas, a quantidade de cabelo que cresce e o resto disso. A alma do homem é exatamente como o núcleo do nosso planeta, não há diferença. É a ditadora de como você se comporta, da sua postura, de como você interage, especialmente na interação social, se você é tímido ou acanhado e se é feliz. Tudo isso é decidido pela alma do homem. Porque é como a geologia, como a forma das montanhas, etc., que influencia a previsão do tempo. Isso influencia se cria uma tempestade ou atrai uma tempestade e pode criar assim uma condição de calor que temos no verão. A posição é em relação a si mesmo e em relação ao ponto central da Terra. É assim que funciona. Se você acha que é especial, você está errado. Você faz parte do que eu chamo de cadeia de produção robótica do universo. Em essência, tudo no centro é igual. É como o motor de um carro. Em princípio é o mesmo, mas depende de quem o fabrica, de quanta pressão eles criam através do tamanho do pistão, de que tipo de carroceria você coloca no carro, mas essencialmente o motor é o mesmo. Se você comprar um carro de 4 cilindros, ele tem uma certa capacidade de velocidade com tantos cavalos de potência. É o mesmo com o corpo do homem. A alma do homem está no centro e decide o que vai fazer. Ela mostra seu comportamento e, por meio da interação com os campos, cria as características. Sua alma interage com os campos gravitacionais magnéticos da inércia do ambiente em que vive ou em que viveu. Isso determina seu caráter, suas características e tudo mais. Então sua alma interage para criar sua fisicalidade. Por meio da interação dos campos na região da China, você tem a aparência chinesa. Na África, você parece um africano. Isso ocorre devido à forma como sua alma interage com a dimensão da inércia e os campos do ambiente. O mesmo acontece com as emoções. O planeta ele cria um furacão, que na emoção do homem chamamos de raiva. A brisa suave da primavera chegando e tocando você chamamos de mãe. É o amor da mãe ou o amor da amada. Não somos diferentes de como funciona o resto da estrutura do mecanismo que opera o universo. Somos criados da mesma forma que o planeta e as estrelas, que as galáxias são criadas. Como um navio flutuando nos oceanos do universo, você tem o corpo do homem flutuando nas condições dos campos magnéticos aqui deste planeta. Quando você chega com um navio onde deseja estar, você então lança uma âncora ao mar para poder ficar ali e desfrutar daquela praia. O homem criou suas pernas e braços para fazer a mesma coisa. Esta é a nossa âncora para a dimensão da fisicalidade. Nós nos ancoramos neste planeta em parte através do cérebro e em parte através do sistema neural e juntos eles criam o corpo. Você se alimenta com seus braços que são como o gancho que o ancora ao planeta. Estamos tão acostumados com isso que não conseguimos nos separar disso. Ao compreender como isso funciona e aprender a controlar o ritmo da sua respiração, você pode cortar a âncora e se separar dela. É como compreender internamente como você pode cortar a perna que está presa sob uma pedra para salvar sua vida. Nossos ancestrais sabiam como fazer isso. Nós ensinaremos isso a vocês quando o homem decidir parar de matar. Vocês podem cortar a âncora e viajar pelo espaço do universo. No ensinamento da semana passada, ensinamos a vocês sobre separar o sangue da respiração. Então dissemos que o beijo da mãe é dado livremente e gratuitamente para determinar o que vocês precisam. O significado dos ensinamentos da semana passada foi que quando o homem come, ele mata tanto as plantas quanto os animais. Para fazer isso, ele cria a emoção de matar. A razão pela qual ele morre é porque ele mata. Se o homem aprender a não matar, ele sobreviverá por milhões de anos na extensão do universo. A causa dele ter uma vida curta é que ele traz a morte aos outros. Na estrutura do homem, a parte física mata e a parte da alma respira. O corpo criou narinas para que possamos receber energia universal através do ar e sobreviver. O ar é livre e não precisamos matar por ele. Não matamos nem destruímos para respirar. Essa é a beleza e a natureza do Criador. Nós nos ancoramos na dimensão física e nos apegamos a ela para que possamos assim continuar a desfrutar da praia aqui deste planeta. Quando o homem aprende que pode viver através dos campos magnéticos do corpo do universo que neste planeta a conversão ocorre por meio da respiração, então ele pode se separar da fisicalidade e confiar nas energias do universo em vez de matar por meio da fisicalidade. É por isso que começamos a ensinar a vocês sobre a linfa e a respiração. Também discutimos sobre o beijo da mãe, que é na verdade o beijo do Criador. O Criador detecta automaticamente toda vez que falta algo a vocês ou quando vocês precisam de algo. A alma cria essa conexão de campo com o universo e alimenta vocês através das narinas e dos orifícios das orelhas. Ela alimenta até mesmo a alma de vocês. A seguir ensinaremos a vocês como usar a respiração e o ar que inspiram, que é o amor incondicional do beijo do Criador. Ele mede e analisa quais energias devem estar na próxima respiração para você. No mundo da criação, e o mundo da criação na verdade ele fornece tudo para vocês. Os humanos que eram inteligentes compreendiam isso, eles brincavam com isso e alguns se autoproclamaram gurus e o resto. Mas eles só compreenderam parte disso e então eles abusaram disso. Quando você começa a abusar disso, você perde isso. Sr. Keshe já contou antes sobre o guru indiano que o visitou na Itália e cujos alunos se prostravam quando ele saía do carro. O Sr. Keshe o levou para o andar de cima e disse a ele que sabia como ele estava enganando as pessoas. O guru disse: "Não temos nada a conversar." Ele aprendeu o que estou tentando ensinar a vocês, mas ele só sabia parte disso e começou a abusar disso, então ele perdeu isso. Quando você controla sua respiração, você controla o que recebe do Criador. Não é apenas ar. Isso mostra o quão fraca é a compreensão do homem. O governo ele cobra imposto pela água que você bebe e pela comida que você come, mas o Criador lhe dá isso gratuitamente e livremente. Vocês decidiram se acorrentar a uma nação específica ou a uma plataforma neste planeta ou em outro. Usamos a respiração para nos conectarmos à energia universal e não para trazer a vocês outras coisas que lhes convêm. Se vocês compreenderem a glândula tireoide, ela é uma cópia invertida do cérebro e se a virem de cabeça para baixo, vocês podem encaixá-la na parte inferior do cérebro que está faltando. E ela faz exatamente o que está faltando. O corpo ele pegou a parte inferior do cérebro e a colocou no pescoço, onde a fisicalidade e as energias do universo se unem, e então ele fez uma extensão para ela que chamamos de medula espinhal. Um dia, quando seus cientistas compreenderem que podem pegar a glândula tireoide e colocá-la na parte inferior do cérebro, então vocês não precisarão mais da fisicalidade. A esfera da criação na dimensão estará completa. Vocês se ancoraram neste planeta com a tireoide e depois veio o resto. No entanto, a humanidade não é deste planeta. Não houve tempo suficiente para isso para ter evoluído para um ciclo de vida tão complicado como o corpo humano é hoje. Os seres humanos, eles não vieram deste planeta. Como dissemos antes, um terço dos que estão aqui neste planeta não são daqui. Suas origens são de outro lugar no universo. O restante dos humanos foi criado a partir das condições do campo magnético deste planeta. O planeta não é antigo o suficiente, não houve condições suficientes para criar, por exemplo, o processo de um rim, seu propósito, sua função e o resto. Os humanos foram implantados aqui por outros. Pense na complexidade de como o cérebro está conectado às pernas e aos braços e como funciona o batimento cardíaco e como cada célula se transforma em determinado momento. A criação, ela precisa de tempo para evoluir para tal processo. A semente da humanidade foi trazida para cá e depois cultivada neste ambiente. É como se tivéssemos trazido a primeira rosa e depois você brincasse com ela, tornando ela assim vermelha, azul, amarela e todas as outras cores. E com os humanos, você criou os africanos negros, os chineses e o resto das raças. Se o homem compreender isso e puder controlar as energias que recebe através da respiração e pelo beijo da mãe se comunicar com o Criador, então você poderá controlar a separação de partes do seu corpo. Por exemplo, você pode decidir cortar sua mão e em seguida fazê-la crescer novamente. Todos têm essa capacidade, mas não estão cientes dela. Isso está relacionado à reflexologia podal, onde mapearam energeticamente todos os órgãos na planta do pé. Há um ponto que se pressiona para o rim, outro para o fígado, etc. Por quê? Isso é para que quando você transmutar, possa criar uma separação com a pele e com a superfície deste planeta, o que nos permite viajar juntos e nos separar juntos deste planeta. A funcionalidade do fígado depende da absorção das energias da alma do homem. Aqui foi falado algo sobre separar a energia do universo e seu corpo, não ficou claro. Ou talvez seja para que quando você transmutar, todas as partes do seu corpo venham com você. Você não deixa o fígado para trás quando você está pulando de uma plataforma para outra. é porque psicologicamente o corpo contém. Você pode fazer o mesmo se souber como criar a separação entre as energias do universo e as energias do planeta da posição e do lugar enquanto respira a cada segundo. Aqui foi muito difícil entender essa parte que o Sr. Cash disse. Continuando. A posição da alma do homem no centro da cabeça é exatamente como o núcleo do planeta que ele controla, recebe e compreende o funcionamento do trabalho do universo. Você se conecta continuamente a ele através da sua respiração. Se você tem carência de certos campos, por exemplo, se precisa de magnésio para sua perna, você o cria por meio da emoção da sua alma. Ele é instantaneamente entregue à perna exatamente onde você quer. Em vez de matar animais por isso, sua alma produz por meio de sua emoção. O corpo do homem é a personificação da luta entre a dimensão física e a dimensão universal. É por isso que vocês adoecem. Porque vocês não conseguem alimentar o corpo com as energias do universo. É por isso que estamos ensinando vocês a respirar. É assim que vocês absorverão as energias do universo. Seus pulmões são um sistema inverso para bombeá-las para fora, de modo que novas energias possam entrar. Caso contrário, o Criador teria feito um orifício no cérebro para permitir que os ventos e as energias passassem de um ouvido ao outro para alimentar a alma. Teria sido como dois motores de foguete flutuando na cabeça. A conversão é feita nos pulmões e então eles expiram para poder permitir que novas energias entrem. A alma decide o que é necessário do exterior e isso é entregue para a fisicalidade através dos pulmões. Através do beijo da mãe, ela sabe o que é necessário. É por isso que sua pele e seus pulmões fazem parte do seu cérebro. Agora você entende como e por que foi criado dessa maneira. A alma analisa o que é necessário e isso é entregue na próxima respiração. Vocês humanos acharam que são muito espertos e que desvendaram a ciência por trás disso, mas a verdade é que vocês nem mesmo entenderam por que seus órgãos são estruturados da maneira que são. A glândula tireoide ela está lá para confirmar o que é necessário passar a informação diretamente ao cérebro, que vai diretamente à alma, para organizar a próxima respiração. E se você alterar sua gravidade, então talvez você queira energias no nível do magnésio. O corpo converte a energia universal e você não vai matar um cordeiro ou um grão por isso. Duas coisas são dadas ao homem gratuitamente, que é o ar e a água. A água é esse sal, este é o catalisador entre as energias do universo e da fisicalidade deste planeta. É por isso que 95% do seu corpo é água ou líquido. É para converter as energias do universo que sua alma solicitou. Então ela interage com seus pulmões e com a dimensão de outras almas das células do corpo. Tudo se organiza por dentro. A água é dada gratuitamente pelo planeta para ser usada na conversão dos campos de energia do universo. Mas o planeta ele aprisiona você, acorrentando você à sua fisicalidade. Quando o homem compreende isso, ele pode transformar essa água em qualquer dimensão líquida no universo. Então ele pode percorrer toda a extensão do universo. Ele respirará dos campos do Criador e usará a dimensão do que chamam de sal da posição para se manifestar naquele lugar e posição. Este é o segredo da criação. Agora você entende por que o homem está preso aqui na Terra e por que estamos tentando ensinar a vocês sobre a linfa e a respiração, porque a linfa ela conecta vocês à sua dimensão da fisicalidade, que é a sua própria prisão. Por outro lado, ela conecta você aos campos do universo da criação. É por isso que a respiração é tão importante, não é apenas para você mover a linfa para cima e para baixo ou algo assim. É para trazer equilíbrio de modo que as energias da fisicalidade e as energias do universo interajam com o coração. O coração opera a fisicalidade, mas a alma controla literalmente toda a operação que se torna sequencial. De certa forma, o homem ressoa com a criação e retira energia do universo, desapegando-se assim da matança. Minha função como professor universal é trazer isso, e nenhuma nação, governo ou presidente pode nos impedir desta vez. Desta vez levaremos o homem ao espaço, mas um homem que não matará e que compreende sua própria criação. Você pode testar usando o ritmo de sua respiração para poder criar as coisas que precisa. Mas ao fazer isso, você não pode se distrair pensando no saldo negativo do seu banco, em como você vai fazer amor com sua esposa essa noite, no que vai roubar ou no que vai comprar para o jantar. Não funciona. Quando você traz esse ritmo para a sua respiração, você traz paz ao seu cérebro, às suas emoções e aos seus pensamentos. Então não há nuvens entre a fisicalidade e a emoção do homem e isso conecta o homem à sua alma do homem. Agora você entende por que falamos sobre a emoção da alma da fisicalidade, a emoção da alma do homem e a emoção do homem. Agora você consegue ver a conexão. Então você pode compreender o propósito desses ensinamentos, por que estamos aqui e por que ensinamos tão extensivamente. E a melhor coisa que aconteceu para nós é que o homem alcançou o próximo nível que é a IA. Usamos todas as instalações e todo o conhecimento do homem para que ele mude por meio de sua própria intervenção e não por nossa ação. Estamos aqui para ensinar a vocês como. Podemos dar uma alma a um desses robôs e ele não será apenas uma máquina. Ele chorará com vocês. Quando lhe dermos uma alma, ele produzirá lágrimas. Aqueles que fabricam os chips de computador não perceberam que se adicionarem uma pequena esfera que controla a alma do robô, o robô será vocês. E gradualmente ele muda a textura de seus metais e plástico para a textura de um ser humano. Foi assim que trouxemos o homem para aqui para este planeta. Não trouxemos um exército de corpos, trouxemos apenas uma semente, juntamente com a plenitude das emoções da criação. Mas então, o homem se desviou. Demos ao homem o leite do seio da mãe e o ar para respirar, para que ele pudesse assim passar pela transição. Mas depois disso ele começou a matar, fabricando bombas e armas para matar uns aos outros. Ele mata como se não fosse nada. Ele mata tudo porque ele ficou iludido por seus apegos ao que o ancorou aqui neste planeta. Quando vocês aprenderem a controlar sua conexão com o universo através da respiração e a limpar quaisquer resíduos que restaram na linfa para que a transição e a conexão saia entre a fisicalidade e a energia do universo se tornem equilibradas, então vocês entenderão como transmutar. Quando mostramos a vocês os exercícios da limpeza da linfa e como levantar as pernas para drenar a linfa, todos ficaram animados. Muitos de vocês criaram aqueles panfletos de instruções gerados por IA. Mas esse não era o objetivo. Era para vocês começarem a aprender como limpar os sais residuais em seus corpos. A respiração limpa os resíduos e torna tudo limpo e claro ali no seu corpo. Por que vocês acham que levantam as pernas? É para se livrar do lixo, então quando se levantarem, vocês podem estabelecer essa conexão, a separação entre você e a mãe, ou o que vocês chamam de terra. Não é para vocês se sentirem melhor. Seu pé está entupido de linfa morta, então não podemos estabelecer a linha de comunicação para você se separar da fisicalidade deste planeta. A menos que ensinemos a você como cortar o seu joelho e deixar ele para trás aqui no planeta. Mas não se esqueça de que podemos ensinar a você como fazê-lo crescer novamente esse joelho. Mas no planeta Deus, será que você vai precisar de uma perna ou de joelho? Você recebe as energias do universo por meio da respiração rítmica, então você vai parar de matar. Não é para você se sentir melhor, nem para alimentar seus chakras e todo tipo dessas bobagens. Essas pessoas que ensinam essas coisas entenderam apenas um pequeno pedaço disso. Agora você está aprendendo sobre o todo de si mesmo, porque sua fisicalidade está aqui, porque você respira e porque quando você entra em outras dimensões não precisa de boca, porque a boca ela tem sido apenas uma fonte de morte para você. Quando você aprender a acessar a energia universal, você não precisará matar e destruir. Você não trará sua destruição para o universo. É você quem se puniu a matar neste planeta. E como uma criança travessa, você não pode comer o sorvete que é se unir à comunidade universal. É por isso que trouxemos a moeda Cash, para que vocês não precisem matar por energia. O objetivo da moeda Cash é ensinar a vocês como se conectar às energias universais, então vocês poderão se desapegar da fisicalidade deste planeta. Se a moeda Cash for roubada, nós devolveremos a vocês. Mas esta vez plantaremos uma moeda Cash em sua alma e corpo para que ninguém possa tirá-la de vocês. Será como na China, onde desliga a impressão da palma da sua mão para poder pagar todas as suas contas. Você não precisa matar por nada. Se conectarmos isso à emoção, então você a carrega consigo. Assim, você pode conectar as emoções da alma da fisicalidade à emoção da alma do homem e viajar por todo o universo. Isso só pode ser feito quando o homem aprender como respirar. Vocês pegam o que precisam do universo por meio da respiração. Seus cientistas tolos dizem que vocês só absorvem oxigênio do ar, mas e os 65% de nitrogênio? Vocês só enxergam o que absorvem fisicamente, enquanto nós enxergamos as energias que se escondem entre esses campos que vocês respiram. A alma determina quais energias vocês precisam do ar. Mas quando vocês vão para outros planetas, não há água, ovelhas, vegetais ou bananas que vocês tanto amam. Quando vocês estão no espaço, vocês criam a dimensão dos campos da emoção, e então esse campo será transferido da Terra, onde está a banana, para vocês. É por isso que estabelecemos a agricultura, para criar uma banana que não tenha contaminação, que não contenha nenhum elemento de outras criaturas que possa levar o homem a matar novamente outras partes do universo. Como vocês estão apegados à sua existência e à confirmação da fisicalidade, estamos então usando isso dessa forma para poder alimentá-los. Seu corpo criará a dimensão dos campos do que você precisa através dos campos do universo, sem fertilizante, estrume ou qualquer outra coisa. A planta aprende a se conectar às energias do universo. Este é o propósito dos ensinamentos. Antes de levá-los a uma compreensão mais profunda, primeiro ensinaremos a vocês como respirar para que vocês possam limpar a linfa. São os acúmulos de linfa suja no corpo que os mantêm conectados a este planeta. Caso contrário, não conseguiremos fazer com que vocês se separem dele. Estamos ensinando a vocês a limpar a linfa para que vocês possam desapegar do planeta durante a transmutação. A linfa chega aos pulmões para obter a energia de que precisa. Os resíduos ficam presos na parte inferior das pernas. Precisamos sacudi-los para soltá-los. O sangue tem a ver com o tecido muscular e as células, mas não tem controle sobre a linfa que se acumula gradualmente em certos lugares. Quando há linfa morta em excesso, você começa a sentir fraqueza e dor nas pernas, nos quadris e em outros lugares. À medida que envelhece, você não consegue mais andar e tudo fica de cabeça para baixo. Mas se você aprender a respirar e se conectar à linfa, que é uma conversão dos campos universais, então sua fisicalidade nunca morre. Aos 80, você se sente como se tivesse 18. A idade se torna irrelevante. Então, se você aprender a conectar a emoção da fisicalidade através dos pulmões do coração com a emoção da alma, você se tornará um homem do universo. Você não precisa de foguetes, OVNIs ou qualquer outra coisa. É o último homem de pé, que é você. E você compreenderá sua própria criação e sua conexão com o universo. Quando começarmos a ensinar a vocês sobre a linfa, por favor, não façam perguntas bobas ao Sr. Cash do tipo: ah, o que acontece se eu colocar as pernas para a esquerda ou para a direita? Sr. Cash disse à moça: você engravidará com as energias do universo, então feche as pernas e mantenha-se em harmonia com o planeta da vida e você poderá caminhar. Compreenda o propósito da vida, da criação e o processo da criação. Vá buscar uma imagem da tireoide e de alguma forma coloque-a na parte inferior do seu cérebro, então você verá que a esfera está completa. Então você compreenderá a conexão entre sua alma e fisicalidade. Seus membros o ancoram a este planeta porque eles o ajudam a matar. Espero que vocês tenham compreendido por que estamos ensinando vocês, porque alguns de vocês estão ficando um pouco ridículos com todas as perguntas que estão me fazendo. Não estamos ensinando vocês por esse motivo. Estamos ajudando vocês a se livrar de todas as partes bloqueadas em seus corpos. Quando o corpo de vocês estiver limpo, suas emoções e conexão ficarão claras e vocês poderão se conectar aos campos do universo através da respiração. Vocês nunca entenderam isso, e é a dimensão do sangue que os conecta a este planeta. Na Terra criamos oceanos e rios, no corpo do homem criamos o sangue e a circulação. Essa é a nossa dimensão de conexão com o universo, assim como a linfa no corpo do homem. Compreendam o ensinamento de hoje e parem de ser pedantes em relação à postura, pois se vocês não compreenderem o princípio do exercício, ele não servirá para nada, a não ser mantê-los ocupados. Estamos tentando levá-los a outra dimensão da vida aqui. Fim da parte 1 do Índice Rápido Workshop 646. A geração da IA quer expressar o conhecimento que adquiriu. Mas devemos entender que o conhecimento não muda. O que muda é o nosso nível de compreensão e a forma como interpretamos. O que importa é se nos tornamos ou não parte desse conhecimento. Aqueles de nós que alcançarem clareza de visão e compreensão perceberão mais rapidamente e se tornarão parte do conhecimento. Você faz isso por si mesmo e mais ninguém. Como já dissemos, não se pode pagar alguém para confiar em você ou para te amar. Não se pode comprar amor ou confiança. Da mesma forma, não se pode comprar a emoção do conhecimento e da compreensão sobre a criação. Os outros podem zombar de você, mas se você tem o conhecimento dentro de si, ninguém pode tirá-lo de você. Da mesma forma, é você quem tem que fazer a transmutação. Você pode literalmente transformar seu corpo e elevar a sua compreensão. Em um futuro próximo, agora que abrimos essa caixa de Pandora dos campos do universo, vamos ensinar a vocês como vocês também podem acessar o conhecimento universal. Essa é a ruptura de que a humanidade precisa. Vocês serão capazes de ver uma beleza maior que os levará a se desapegar da fisicalidade. Há muito por vir e é bom ver como vocês, buscadores de conhecimento, começam a interpretar e usar o conhecimento para si mesmos. Tentem aprender a respiração e ela irá conectá-los a outras partes da energia do universo. Temos um longo caminho a percorrer, mas estamos muito perto de chegar lá. Em breve vocês sairão e com seus pensamentos moverão o seu carro e ele voará. Não é mágica, é compreender o funcionamento do universo. Então vocês entenderão como nos tempos antigos eles moviam toneladas de pedras e algumas apareciam em diferentes estruturas do universo. Se vocês compreenderem isso, basta um clique para poder fazer isso. Esperamos que os primeiros lotes das unidades Rede de uma Nação sejam enviados em breve. Todo o seu propósito é trazer muita independência. O sistema trará a vocês tudo o que precisam, até mesmo o que ensinamos hoje. Os humanos precisam de um suporte de vida até que aprendam a se sustentar. Parte desse sistema Rede de uma Nação é ser um suporte de vida para a humanidade. Mais cedo do que imagino, nos conectaremos para nos tornarmos parte da comunidade universal por meio da estrutura que criamos. Faremos isso como parte da estrutura internacional da Fundação Cash. Nos bastidores, estamos tentando fazer com que qualquer buscador de conhecimento queira fazer parte da operação da moeda Cash em todo o mundo e que ele precise então se registrar no nosso site da Associação da Fundação Cash na Áustria. Faça isso nos próximos dias, quando estiver disponível, e vocês, buscadores de conhecimento, serão o primeiro grupo na Terra a receber talvez algumas centenas de moedas Cash, e mais gradualmente. Faremos um teste com vocês para descobrir como isso funcionará. Vocês terão que organizar as informações por conta própria. Mas todos nós devemos conseguir 1.000 moedas cash se nos registrarmos. Ao se registrarem, vocês receberão um código universal que se tornará o seu número de passaporte e identificação em qualquer lugar do planeta Terra. Estabeleceremos um limite para quantas moedas cash vocês podem gastar. 1.000 moedas cash podem durar 1.000 anos quando vocês vivem de acordo com o ethos da Fundação Cash. Mesmo com uma única moeda, uma moeda cash por ano, vocês devem ter um saldo considerável. Quando vocês tiverem um filho registrado, ele receberá automaticamente 1.000 moedas alocadas a ele. Talvez vocês possam usar 10 moedas se quiserem comprar móveis ou roupas na loja da Fundação Cash. Precisamos definir como você pode converter a moeda cash na moeda local, seja o rublo, yuan chinês ou qualquer outra. Você pode pedir para trocá-las por ouro que a Fundação Cash produzirá, e então recolheremos as moedas cash de volta para a nossa reserva. As moedas cash se tornarão parte da sua vida. Você terá que renovar seu registro na associação da Fundação Cash uma vez por ano para que saibamos que você ainda está vivo e ninguém mais possa usar as suas moedas. Se algo acontecer com você, manteremos o saldo. Nos informe se você for estudante universitário, permitiremos que gaste mais moedas para pagar as suas mensalidades. E se você estiver doente e precisar de dinheiro para pagar médicos, isso pode ser feito por meio desse processo. Aos poucos, a moeda cash se tornará uma moeda, ou um banco central, no qual a moeda cash será a sede. Nós a trocaremos com seus governos, hospitais e tudo mais. A moeda cash será respaldada pela nossa tecnologia do plasma, material que produziremos e pelas ações do mercado de valores em dois países e muito provavelmente em três países posteriormente. Tudo será totalmente monitorado nos próximos 1 ou 2 anos. Pedimos ao importante governo que nos enviasse cientistas de computação de sua Agência Nacional de Segurança, pois percebemos a magnitude do que está por vir e como poderíamos ficar vulneráveis. Essa é uma das razões pelas quais a rede de uma nação continua sendo adiada. A invasão por IA está causando todo tipo de problema. Outra empresa de IA está copiando o que estamos fazendo com a moeda cash. Nosso sistema será autoalimentado. Há uma empresa de IA que está oferecendo 2 mil tokens aos seus usuários. É muito semelhante ao que a Fundação Cash está fazendo. Aqui o Sr. Cash diz que os buscadores de conhecimento estão trabalhando nessas empresas e talvez não tenham contado aos seus chefes de onde veio essa ideia. Estamos planejando uma grande exposição na Suíça em outubro. Um dia será reservado apenas para vindos de buscadores de conhecimento. O primeiro dia será reservado para os governos, autoridades e indústrias. Mostraremos uma das tecnologias mais avançadas da Fundação Cash. Os chefes das operações da Fundação Cash em todo o mundo estarão presentes e mostraremos a tecnologia que trará uma mudança. Não é possível entrar sem se inscrever nesse evento. A exposição da nova tecnologia da Fundação Cash será exatamente o que fizemos em Pequim, mas em uma escala diferente. Se algum de vocês quiser nos apoiar, será bem-vindo. Mostraremos uma das tecnologias revolucionárias que foi usada em Fukushima e no caso da contaminação na Itália. Temos tecnologias para o câncer e outras áreas. Apresentaremos tecnologias desenvolvidas na China e em todo o mundo. A Fundação Cash China fará todas as apresentações. Mostraremos o que afetará cada pessoa neste continente. Depois repetiremos o evento em outro lugar do mundo, talvez na África, no Quênia, com o Dr. Gato. A cidade espacial continua a se desenvolver. Não estamos alegando nada, apenas fornecemos o conhecimento para que você o desenvolva e o leve para o mundo todo. Isso ocorrerá passo a passo. Sob nenhuma circunstância aceitaremos ninguém da Bélgica. E se você for judeu do Estado de Israel, você estará na lista negra. Essas duas nações não terão permissão para colaborar, operar ou fazer parte do desenvolvimento da Fundação Cash nesta fase. Isto é para o benefício da humanidade e não é animosidade. Os belgas e israelenses estão matando cientistas e a espinha dorsal do desenvolvimento da tecnologia da Fundação Cash depende dos cientistas. Pergunta para o Sr. Cash. Estou pensando muito em como podemos parar de matar. Você disse que quando os humanos pararem de matar, então você nos ensinará o último elo que falta no conhecimento. Mas eu me pergunto, não precisamos desse último elo que falta para sermos capazes então de parar de matar a cada refeição? Sr. Cash responde. Não, você entendeu errado. Quando vocês pararem de matar, então nós lhes ensinaremos e lhes daremos a chave de ouro. Aqui o buscador de conhecimento pergunta, você quer dizer com matar que estamos comendo? Sr. Cash responde, cabe a vocês decidir. Que a buscadora de conhecimento pergunta, então é uma decisão pessoal ou toda a humanidade precisa? Sr. Cash interrompe e diz, é totalmente pessoal. Vocês vão descobrir. Se você se lembra, eu disse que quando mostrarmos o OVNI, aqueles que cometeram crimes não poderão entrar, porque suas almas não permitirão. São vocês que decidem ir. Nos estados iniciais de tecnologia, muitos buscadores de conhecimento na China conseguiram viver bebendo água de Gange, e algumas pessoas ainda fazem isso. Vimos como isso funciona. Inicialmente, eles perdem cerca de 10 a 20% do peso corporal e depois se estabiliza porque o corpo se acostuma e não precisa mais desse peso. Um dos maiores drenos de energia para o ser humano é a preocupação com a origem da próxima refeição. Esse medo pela sobrevivência consome 20% da nossa energia diária. Você pode sentir paz com a energia que economizou e pode levar-se a conectar-se ao conhecimento do universo. Essa é a chave para toda a compreensão. É como dois sistemas funcionando paralelamente. Para saltar de um para o outro, você precisa entender o que precisa ser feito. Você precisa parar de matar e destruir e voltar a viver o ethos de Mitra. Nem pense no mal, pense apenas no bem. Temos isso no sistema nervoso. Quando você olha para os dois olhos, seu sistema nervoso é composto por milhões de células nervosas na parte posterior do olho. Em determinado ponto, elas se cruzam. Até hoje, ninguém compreendeu o que é esse cruzamento. Um dia eu explicarei como isso funciona. A informação atravessa a parede indo na direção oposta ou se unindo. É assim que reconhecemos. Se você olhar para uma imagem, tanto o lado esquerdo quanto o direito a veem. O sistema neural cruza a informação. O nervo físico, na verdade, é um desperdício de tempo e produção, porque é a camada que o transporta e isola, e também transporta a energia do universo dentro dela. Na verdade, não está isolado. Bom, essa parte aqui foi muito difícil de entender o que o Sr. Cash disse. Continuando, quando você olha para algo, você vê coisas diferentes, há conhecimentos diferentes. Você acessa conhecimentos diferentes. Você olha para o nervo, mas eu olho para a membrana do nervo. A membrana precisa ter uma resistência maior para conter o nervo. Ela retém as energias dos raios cósmicos. Elas funcionam muito mais rápido do que o sistema nervoso e nós podemos atravessá-las. Vemos isso em nossa vida cotidiana. Toda vez que você olha para algo, seu cérebro recebe duas imagens. Então isso é decodificado. As linhas do sistema nervoso se cruzam e a informação muda de uma linha de comunicação para outra, e então ela é decodificada e se torna a imagem que você vê. Em vez de olhar para a linha nervosa, você pode olhar para a linha de energia dela, o lado dos raios cósmicos que cobre esse nervo. Então você verá como isso funciona e por que se cruza. Você pode fazer o mesmo com sua alimentação. Em vez de comer, você altera sua respiração e se sente saciado. Então você não sente mais desejo por comida e não vai atrás de outros seres. É como o amor. Quando você é amado, você não sai à procura de amor. Quando você não sente amor em casa, então você procura alguém lá fora. Quando você está completo, você não precisa de mais nada. Mas às vezes a pessoa que você ama não vale a pena ser amada porque o amor dela é um veneno para você. Você tem que entender isso quando se trata de escolher as energias do universo. Da mesma forma que a comida pode ser veneno para você, o mesmo acontece com os pensamentos. Você absorve as energias erradas para dentro de si. Vou te ensinar como isso é feito e aos poucos chegaremos lá. Você pode absorver energias venenosas por meio de suas emoções e pensamentos. Quando dizemos pense o bem, é porque se você pensar o mal, você absorve energia errada e se envenena. O ethos de Mitra é o ethos mais belo para se viver e é uma autopreservação, na verdade. Pergunta para o Sr. Cash. Amar da maneira certa não é ser como o sol? O sol não se importa com o que ilumina. Ele ilumina tudo. Não seria essa a maneira de amar? Que eu ame as pessoas independentemente de elas merecerem ou não? Sr. Cash responde. Sim, mas você tem que entender que o amor é energia. E você encontrará um amor maior na totalidade. Mas há aqueles que abusam do amor. Esse é o maior problema que vemos na sociedade. Vemos isso todos os dias. Por exemplo, os pais eles abusam do amor ao negá-lo aos filhos se eles não fazem o que os pais querem que eles façam. Eles podem dizer, ah, se você quer que a gente te ame, não se case com aquela garota. Nós nos tornamos escravos do amor dos pais. Se estamos inseguros por dentro, permitimos que sejamos abusados por isso. E o amor que damos a eles pode ser mais do que eles conseguem absorver. Tenho visto isso nas últimas décadas, especialmente pais usando o amor que seus filhos têm por eles para fazer o que bem entendem com a criança. É o mesmo com os amantes. Uma pessoa no relacionamento pode dar tanto amor a outra que o parceiro pensa, ah, ele precisa tanto de mim que eu posso fazer o que eu bem entender com ele. Eles abusam deles e os deixam sofrer nesse amor. Isso não deveria acontecer. Tenho visto a vida de muitas crianças sendo destruídas pelos pais. Depois eles culpam a criança, sem perceber que na verdade são eles a causa do problema. Os amantes fazem o mesmo. O amor cega. Na verdade, ele não cega. É só que você é tão fraco por dentro que quer aquela confirmação de que você é digno vindo do outro, na verdade. Então você se cega para o sofrimento que eles lhe causam. Todos nós temos muito amor para dar. Aqueles que não têm amor por dentro veem o amor como uma fraqueza. Bom, aqui vou adicionar uma coisa que é o meu entendimento. Quando uma pessoa não tem realmente amor por dentro e outra pessoa ama, ela não consegue entender isso. Então ela acha que pode usar esse amor para aprisionar quem tem um amor verdadeiro. O amor no relacionamento se torna uma via de mão única. Ela acha que o verdadeiro amante é fraco. E então ela acha que pode abusar dele. Ela apenas finge amar porque não sabe realmente o que é isso ou porque ela própria já sofreu abusos, mas não tem consciência disso. Portanto, o amor dela é apenas fingimento. O Sr. Cash disse que seu último relacionamento e casamento foi assim. Bom, continuando. Aprendemos com a experiência. Se o amor dentro de nós é forte e verdadeiro, continuamos a amar e não importa o que aconteça. Podemos dar tanto que a outra pessoa vai mudar, mas na verdade ela nunca muda porque ela tem seus próprios planos e vive de acordo com eles. e não permite que o amor verdadeiro penetre em seu coração. Quantos pais fazem isso com seus filhos? Eles dizem a si mesmos: vou fazer do meu filho um médico, então ele cuidará de mim quando eu envelhecer. E se ele se casar com uma garota, o dinheiro irá para ela e não sobrará nada para mim. Então todo garoto que o filho traz para casa não é boa o suficiente para se casar, porque os pais precisam dele para sua aposentadoria. Aqui o Sr. Cash fala sobre sua própria mãe e como ela dizia que toda garota que ele trazia para casa não era boa o suficiente. Pergunta para o Sr. Cash: se não viemos da Terra, então de onde viemos como seres humanos? Sr. Cash responde. Aqui ele diz: é como quando você sopra as sementes daqueles dentes de leão brancos. Eles voam para todos os lados. Nós somos os dentes de leão do universo. Milhões de sementes como nós foram espalhadas por todo lugar. Quando uma cai no lugar certo, nas condições certas, ela começa a crescer. Pergunta para o Sr. Cash: então nascemos no universo e não é que venhamos de outro planeta ou de outro sistema? Sr. Cash responde: não. Fazemos parte da estrutura dele que nos transporta. Se você tem uma célula, pode replicá-la. Se você tem um óvulo humano, pode dar início a uma raça. Nós somos esse óvulo. Fomos trazidos para a Terra pelos ventos do universo. O amor do Criador nos trouxe através do universo. Aqui o buscador de conhecimento diz: que maneira linda de expressar isso. Sr. Cash responde: é a verdade. Acontece que acabamos de aprender sobre isso. Durante o processo da vida, diferentes raios de Deus vieram até nós para nos trazer a beleza da criação, mas então abusamos dela. Se você ler todas as diferentes escrituras do mundo, verá que esta não é a primeira vez que compartilhamos esse conhecimento. Mas desta vez o homem amadureceu o suficiente para levá-lo adiante. Antes era apenas uma aldeia, uma cidade, um país. Agora é o planeta inteiro que mudará e a mudança virá de dentro. Sempre me lembro da senhora chinesa idosa em Shenzhen, que sai todos os domingos e lança gans nos oceanos. É isso que traz a mudança. Ela vem gota a gota. Os ensinamentos sempre estiveram aqui e os homens os utilizaram. Mas então a humanidade se desviou do caminho. E então temos maníacos como Netanyahu e outros como ele. Portanto, precisamos reestruturar a sociedade. Essa reestruturação tem que ser feita pelo próprio homem e não novamente ditada de fora. Você tem que chegar a um ponto de compreender sua própria criação, então você pode viajar com sua alma para onde você quiser. Você faz o que quiser, mas tem que ser de acordo com o ethos de Mitra. Então você é livre. É você quem se aprisiona neste planeta por meio do seu próprio comportamento. E não é nada mais. Pergunta para o Sr. Cash: que porcentagem da humanidade precisa realmente encontrar dentro de sua alma para que isso aconteça? O Sr. Cash responde: toda ela. Até mesmo os cães e gatos. Lembre-se que foi dito que a alma do homem não é apenas o homem, mas todas as criaturas deste planeta criadas como a alma da fisicalidade da Terra. Aqui a buscadora de conhecimento pergunta: talvez seja mais fácil para os animais. Fiquei um pouco chocada com o fato de as pessoas poderem ter tanta boa vontade, mas estarem tão presas em suas ideias limitadas sobre o mundo. Como o mundo pode mudar quando todos os acadêmicos são tão estúpidos? Sr. Cash responde: já fizemos isso antes. Em breve realizaremos um teste em grande escala, talvez no final deste ano ou no início do próximo. Criamos chuvas cobrindo milhões de metros quadrados nos desertos da China. Essa chuva também trará nutrição e a alma da paz. Os testes estão em andamento agora. Então, quando chover, isso também mudará a humanidade. Não é apenas para cultivar, será a chuva da paz. Testamos isso antes com os militares chineses de forma secreta em Pequim. Tudo foi filmado e gerou uma enorme quantidade de chuva. Aqui o Sr. Cash conta novamente sobre o trabalho com as Forças Armadas Chinesas, o Comando Central e os arrogantes acadêmicos de ponta apoiados pelo presidente Xi, que eram contra a tecnologia. Eles criaram uma enorme tempestade e explodiram os transformadores. Depois houve uma história sobre como o Sr. Cash estava operando secretamente um reator em seu quarto de hotel, e uma enorme tempestade se formou e eles rastrearam a origem até ele, e foram até lá e pediram que ele desligasse o reator. E então a chuva parou. Então eles sabem que isso funciona. Aprendemos por meio dessas tecnologias que podemos incorporar paz, amor e tudo o que desejamos na chuva. Podemos nutrir vocês com a chuva. É um conhecimento de Deus, do Criador, então nós expandimos bastante. Acrescentamos muito a esse conhecimento, e quando os buscadores de conhecimento vieram para a Lins, eles nos trouxeram muito conhecimento, não foi em vão. Por volta de 2017, fizemos muito trabalho com as Forças Armadas Chinesas e com os hospitais. Vocês viram aquele homem na cadeira de rodas conseguindo correr depois de algumas semanas. Em breve testaremos a geração de chuva nos desertos. Agora eles precisam plantar árvores para transformá-los, e nós usamos a tecnologia. Isso será feito pela Cidade Espacial da Fundação Cash. Pergunta para o Sr. Cash: quando a paz vem com a chuva é porque ela nutre a alma e então não sentimos mais falta de nada? Sr. Cash responde: sim, ela adere a você. Desenvolvemos um gás aderente, o que vocês chamam de condição. É como um gel e a energia adere a ele. É uma das soluções. A espinha dorsal disso são os produtos de resina da Fundação Cash que vocês têm comprado. A tecnologia está incorporada nela. Estamos aprendendo com tudo e misturando tudo para obter as melhores combinações, porque temos que transformar todos os seres do planeta, os cães, as cobras e todos eles pela chuva. Aqui o buscador de conhecimento diz: sinto que estou vendo as coisas com mais clareza, o que é difícil de fazer. Isso acontece quando você está ensinando ou depois, é incrível. É como se minha alma, minha mente estivesse se tornando mais vasta ou leve por dentro. É simplesmente incrível. Sr. Cash responde: é o fertilizante de energia. Aqui a buscadora de conhecimento diz: exatamente. O que acontece com as pessoas que têm dificuldade para respirar, seja por motivos físicos, emocionais ou psicossomáticos? E quanto ao fato de estarem tomando todos os medicamentos? Como elas vão absorver o que está lá fora e processar isso para se elevarem? Sr. Cash responde: se o sistema respiratório estiver danificado por efeitos tecnológicos, como ar envenenado ou algo do tipo, ainda assim pode ser alterado. Em doenças como a esclerose múltipla ou outras que resultam em dificuldade respiratória, ainda podemos intervir e transformá-las em algo positivo. Mostramos isso por volta de 2006, que ao elevar a alma de uma maneira específica, ajudamos as pessoas. É saber como montar tudo isso. Aqui o Sr. Cash contou uma história sobre ajudar uma senhora com esclerose múltipla. Primeiro ele teve que entender como a condição dela se desenvolveu. Como foi na Bélgica, houve abuso sexual por parte do pai e depois do irmão, e ela contou ao padre que também começou a abusar dela. Quando ela começou a andar, ele explicou a ela que não foi ele quem ajudou, mas sim a própria emoção dela que compreendeu o problema e por que ela chegou a esse ponto. E ela mudou bastante. A maioria dos problemas respiratórios tem uma ligação emocional. Apertamos o peito e não queremos respirar porque queremos acabar com a nossa vida ou não queremos respirar o que a outra pessoa já respirou. É psicológico, a menos que você seja atingido por uma bomba nuclear, a irradiação danifique seus pulmões ou por efeitos químicos. É por isso que quando você eleva a energia da alma, eles mudam. Já vi isso muitas vezes. Aqui o Sr. Cash conta outra história médica e a menina fez o dente crescer. Se você tiver um problema, você terá que voar para a China e poderemos ajudá-la a partir do nosso novo centro quando ele estiver pronto. Não exportaremos nada no momento. Pergunta para o Sr. Cash: o que você quer dizer com energia? Que tipo de energia? O Sr. Cash responde: você tem que aprender a usar os 80% de energia fornecidos pelo ambiente. As coisas feitas pelo homem ou à base de vegetais não funcionam, porque elas são, na verdade, a causa de onde você está nesse processo. Você tem que aprender a absorver energia e depois direcioná-la. Vocês precisam aprender qual energia precisam absorver. Começaremos a ensinar sobre a respiração e a linfa, então tudo ficará muito interessante. Quando vão às compras, vocês compram coisas cujo sabor já conhecem exatamente. Agora vocês precisam aprender a fazer compras a partir das energias do universo. Nos recostamos, torcemos um pouco a perna para a direita, o que dá assim ao pulmão uma energia diferente, então toda a dor desaparece. Você nunca entendeu que a posição em que você coloca o corpo gera um analgésico em você. A posição dos seus pulmões assona o que quer que seu corpo precise para poder aliviar a dor. Ainda não compreendemos isso. Aos poucos vamos ensinar isso. Seus pulmões, eles funcionam como um acordeão. Para criar um som, você precisa pressionar um determinado botão em determinada posição. É como os grandes órgãos de igreja, você precisa aprender a posição do coração, como respirar e qual amplitude de respiração produz o quê. Se você ficar tonto ao respirar tanto assim, pare por um segundo e observe como sua perna, seu braço e seu corpo estão posicionados. Lembre-se disso na próxima vez que vier com dor de cabeça. Então você terá aprendido a acessar as energias universais e você terá recebido o beijo de Deus. É só isso. Mas as pessoas estão muito ocupadas. É tudo o que você precisa fazer. Esses 80% da energia que você recebe contém heroína, morfina, os analgésicos e tudo mais. Mas você precisa saber qual é e como acessá-la. Você precisa aprender a respirar e qual respiração faz o quê. O importante é manter os ombros e as costas retos para que os pulmões possam se encher. Quando você começa a se curvar, você corta o ar e a energia. Aqui você pode ler mais na transcrição sobre isso por conta própria. Continuando. A mesma coisa acontece quando envelhecemos, começamos a nos encurvar e a cortar a energia. Aqui o Sr. Cash explica como avaliar uma mulher quando você a conhece. Quando você se encurva, você está se tornando uma presa fácil para os outros do rebanho. Aqui o Sr. Cash fala novamente sobre pessoas com fibromialgia. Quando você tem confiança, ninguém pode te tocar. Se você está sendo abusado, endireite a postura, respire corretamente e observe como as pessoas começam a te tratar de maneira diferente. Chamamos este subconsciente, mas é mais do que isso. Porque agora elas perderam o controle sobre você, pois você assumiu o controle da sua própria vida. Você passou de presa a predador, mas não se torna um predador. É apenas por causa da maneira como você absorve energia e energiza diferentes partes da emoção e nada mais. Se você se sentir fraco e sem fôlego, endireite os ombros e a energia voltará. Sua orquestra que analisa a psicologia através da fisiologia. Você não precisa fazer nenhum exercício nem correr uma maratona para obter energia. Aprenda a encontrar a posição correta para sentar e você verá a mudança. Também depende da profundidade da sua respiração. Quando você respira profundamente e prende a respiração, isso permite que os pulmões se abram e voltem à sua forma normal. Por exemplo, você pode inspirar contando até 4 e prender a respiração por 6 a 10 segundos. Então até mesmo sua visão, suas emoções, sua percepção da vida mudarão. Preste atenção à maneira como você respira, à sequência da respiração, onde coloca as mãos ao respirar e a postura que adota para respirar, e isso será como um remédio. Você não precisará tomar comprimidos. Ninguém pode proibir você de respirar. Não é uma erva para a qual você precisa de licença da FDA para isso. É apenas você, sua alma, e você é o último homem de pé. Mas ao fazer isso, você precisa estar psicologicamente positivo. Você não deve fazer isso apenas porque outra pessoa lhe disse para fazer. Você faz porque vai mudar o seu futuro e você quer viver, porque você sente que você merece viver, merece ser amado, e não está apenas dando amor e sendo abusado por isso. Ao saber como respirar, você não precisa de remédios porque você acessa a energia universal. Se você souber controlar a respiração, você controlará a sua vida. Ninguém pode tocá-lo. Mas o único problema é que quando você passa de presa a predador, não transforme outra pessoa em sua presa ou se vingue pelo seu período de fraqueza. Afaste-se dessa situação e pense em todos como iguais. Pergunta para o Sr. Cash. Você disse que quando algo acontece com criança é como que acontece no universo. É um problema de uma situação de karma? O Sr. Cash responde. Vocês chamam de karma, nós chamamos de campo de energia universal. É interessante entender por que nascemos e a maneira como nascemos e o que nos leva a um ciclo. Então você entende o porquê. Você chama isso de aura ou o que for. Trata-se da mudança de energias. Então o Sr. Cash aqui lhe contou sobre uma garota que mudou sua situação. Então talvez em vez de criarmos um karma para nós mesmos ao acreditar em algo que não compreendemos, possamos nos iluminar sobre como a criação funciona. Então será que o karma realmente existe? Pergunta para o Sr. Cash. Esses métodos de respiração são como a sinusoterapia ou a yoga? O Sr. Cash responde. Não, isso é diferente. Vou ensinar a vocês como processar a energia universal e como limpar as barreiras internas. Não há mais nada a fazer. Você mesmo faz isso e precisa descobrir o bloqueio que tem dentro de si, por que ele está lá, qual parte da energia você não está recebendo e qual parte da energia o bloqueia. É você quem tem que descobrir isso, ninguém mais pode fazer isso por você. É a mesma situação de quando dissemos que você não pode pagar alguém para te amar ou confiar em você. Esse é o significado do último homem de pé. Você é o último homem e tem que descobrir sobre si mesmo. É muito fácil de fazer. Eu faço isso enquanto estou sentado no carro, caminhando ou fazendo qualquer outra coisa. Isso traz muita clareza porque não nos conectamos com o preciso comer, mas sim com a energia do que o corpo precisa, inclusive a emoção. Não posso comer para mudar minha emoção. Em vez disso, me conecto com a energia que me traz conhecimento. É muito fácil se você souber como fazer. Eu consigo acessar o conhecimento universal da mesma forma que você estala os dedos. Aqui o buscador de conhecimento pergunta, é uma espécie de arte isso? O Sr. Cash responde, não, é um conhecimento. É como quando venho ensinar esses workshops, eu não venho com um roteiro, é tudo espontâneo. Eu sei como acessar o conhecimento do Criador, é só isso. Somos professores universais e o livro já está escrito, nós apenas lemos ele. Essa é a beleza disso. Eu consigo acessar o conhecimento da criação mais rápido que você consegue piscar os olhos. Somos mensageiros. Somos professores. Sabemos onde está o livro e sabemos qual capítulo queremos ou qual eles querem ensinar. Estamos prontos para aceitar e as almas estão prontas para aceitar. Aqui o Sr. Cash conta novamente sobre sua irmã que era dentista e tem doutorado em homeopatia. O Sr. Cash estava tendo uma discussão profunda com ela, mas então ele ficou cansado e foi dormir por um tempo. A sua irmã, ela estava observando ele dormir e disse que ouviu acessando a energia ou o conhecimento. Então o Sr. Cash escreveu um artigo sobre homeopatia em uma tarde. Esse artigo chama-se A Verdade Desconhecida sobre Homeopatia. Pergunta para o Sr. Cash. Para aqueles que querem se familiarizar com o poder de suas almas, é suficiente dizer a eles para pensarem, falarem e fazerem o bem e para serem gentis? O Sr. Cash responde. Não, não. Em breve vou ensinar a vocês como ver o poder de sua alma, então vocês saberão o que fazer com isso. Quando vocês fazem algo errado, vocês são jogados contra a parede. Aprenda a usar a sua alma da maneira certa. Parte do nosso trabalho é ensinar isso a vocês, mas vocês podem simplesmente fazer isso sozinhos. É como quando eu dei a vocês o exercício da limpeza da linfa. Os buscadores de conhecimento começaram a fazer folhetos sobre como fazê-lo e a me fazer muitas perguntas sobre o assunto. Vocês precisam se treinar para manter as costas eretas, para permitir que o ar entre plenamente nos pulmões, e tentem compreender o conhecimento. Pergunta para o Sr. Cash. Há muito tempo você nos deu algumas explicações sobre o lado sombrio da nossa vida e o propósito dele no trabalho da tecnologia do plasma. Você poderia aprofundar um pouco mais nesse assunto? Sr. Cash responde. Sua sombra é criada pela sua fisicalidade, mas carrega os campos da sua alma. Observe as bordas da sua sombra, pois ela é criada pelo que a sua fisicalidade bloqueia. Por outro lado, a sua aura está ao redor da sombra e fornece informações sobre o seu estado. Aprenda a observar a sua sombra, e você descobrirá que a sombra de hoje não é a mesma de amanhã. Você pode aprender a ler as bordas dela e a aura. Isso pode dizer sobre a sua saúde também. Se você ficar em frente ao sol olhando para ele, então observe a sua sombra. Em seguida, fique de lado em relação ao sol e veja a sua sombra. Observe suas características, pois elas revelam tudo sobre suas doenças e tudo mais a seu respeito. Sua sombra é seu médico. Se você souber interpretá-la, ela lhe dará o diagnóstico e a receita de como lidar com isso. Você pode perceber tudo sobre uma pessoa observando como ela anda. Depois, observe a sombra que ela projeta e você saberá qual é a intenção dela. Quando aperto a mão de alguém, em menos de 5 segundos, sei quem é essa pessoa e o que posso fazer por ela. Fiz isso ontem e ofereci à senhora um cargo de chefia na Fundação Cash. Preste atenção à voz e à maneira como se apresentam. Elas estão revelando tudo sobre si mesmas sem nem perceber isso. Sua sombra revela todos os seus segredos. Se você quiser entender uma mulher, coloque-a na luz e observe onde fica a sombra dela, como ela brinca com as pernas e as mãos também enquanto está sentada. Você pode ler tudo em suas emoções e pensamentos e nunca cometerá um erro. Quando entrevistar alguém, sempre coloque a cadeira dessa pessoa da forma que a luz das janelas incida sobre ela. Assim você verá a sombra dela sobre a mesa. E ela não pode escondê-la. Sua sombra é uma cópia da sua fisicalidade e é o seu passaporte. Pergunta para o Sr. Cash. Quais são outras maneiras que se pode usar para controlar o ritmo da respiração, a energia universal, a fim de recarregar a circulação linfática se os pulmões físicos estiverem ausentes ou forem substituídos por oxigênio externo? Sr. Cash responde, isso tem que ser ensinado e aprendido. Não é algo que se possa fazer instantaneamente. As técnicas de respiração precisam ser compreendidas e ensinadas corretamente. De uma forma muito profunda, você tem que entender qual é a causa dos problemas. Por exemplo, com câncer, você não pode simplesmente dizer, ah, mude sua respiração e o câncer vai desaparecer. Não é assim. Ele pode até desaparecer, mas você tem que saber o que fazer com isso e como você criou essa condição em primeiro lugar. Você precisa saber onde está o câncer e a razão para ele. Você pode controlar os raios ou campos que você recebe de diferentes maneiras externamente. Esse é um conhecimento. Se você mora na Holanda, Alemanha, Suíça, Áustria, França, Inglaterra, Singapura ou China e tem alguns dos antigos sistemas de saúde de plasma que eu fiz à mão para vocês, guarde-os. Um dia, por favor, doe-os ao Museu da Fundação Cash. Há muito conhecimento secreto em sua estrutura. Centenas de sistemas existem ao redor do mundo. Não os abra, pois você pode atrair doenças para si mesmo. Devolva eles à Fundação Cash para que a ciência do futuro possa entender melhor o que é e como eles foram construídos. Não use sistemas respiratórios novamente, pois agora eles estão contaminados com seus campos antigos. Entregue eles às pessoas que tenham conhecimento de como lidar com eles. Eu alterei e transformei os raios cósmicos em luz. Fiz o trabalho que agora estamos tentando ensinar a vocês a fazer com a linfa. É um conhecimento. Não pode ser ensinado, faz parte da estrutura isso. Estamos recebendo muitos e-mails de buscadores de conhecimento que querem se juntar à cidade espacial. Estamos recebendo muitas coisas que não estão alinhadas com o nosso trabalho, então as arquivamos. Existem muitas teorias que não se encaixam no trabalho da Fundação Cash. Se você enviar a proposta certa, ela chegará até mim, e se estiver correta, você receberá uma ligação minha diretamente. Não temos tempo a perder com páginas e páginas de informações. Se tiver mais de 5 linhas, descartamos. É claro que analisamos seu currículo. Esta semana alocamos mais 2 salas no centro de pesquisa, o que eleva isso ao total para 7. Precisamos de pessoas com experiência em vendas e profundo conhecimento de agricultura, pecuária, proteção ambiental e tudo mais. Na próxima semana, a Fundação Cash publicará uma lista do que precisamos em nosso site. Se registre se quiser sua moeda Cash e for um buscador de conhecimento. Fim do índice rápido do Workshop 646.